Sexta-feira, intenção e desejo. Não é suficiente desejar. É preciso acreditar que o mereces. Tua motivação precisa ser pura, não manipulativa, nem baseada no medo ou desespero. Quando desejares algo, é preciso deixá-lo ir, pois a necessidade e o desespero criará limitações de energia, bloqueando o fluxo e trazendo ansiedade e falsas expectativas. Liberte-se de crenças e apegos desnecessários. É importante ter um desejo puro. Quando se sentir desesperado, porque estarás motivado pelo medo ao invés da confiança. O desespero e a urgência sabotam tuas intenções de êxito e triunfo do desejo puro. Tome agora uma respiração profunda, acalme teus pensamentos. Feche teus olhos e ouça minha voz. Repita comigo mentalmente 3 vezes. Eu sou uma pessoa digna. Eu mereço felicidade e abundância. Eu deixo ir toda e qualquer ansiedade e me sinto em paz. Liberto-me de crenças e apegos. Eu sou uma pessoa digna. Eu mereço felicidade e abundância. Eu deixo ir toda e qualquer ansiedade e me sinto em paz. Liberto-me de crenças e apegos. Eu sou uma pessoa digna. Eu mereço felicidade e abundância. Eu deixo ir toda e qualquer ansiedade e me sinto em paz. Liberto-me de crenças e apegos. Agora, abra teus olhos e lentamente volte ao teu corpo. Sinta este estado de paz. Sinta a paz permeando todo o seu ser. Sinta-se leve e confiante. Suas ideias são claras e livres de conflitos. Sinta-se assim ao longo do seu dia. E nada, nada mesmo, irá tirá-lo deste estado de paz. Om Shanti.